Agora está ali em coordenação, chamará para o 923. Vento de 120 metros. Autorizado pela 17, estou arrependendo, vou ganhar para o Batango. Livre pouso. Roger. Contact Center Frequency 125.45, Unable 126.85, America 980. Estabilizado o TAN 3896. Chame torre 1-1-8-6-12-3896. 1-1-8-6-12-3896. Azul 207, reduza para 220 nós. Mike Foxtrot Serra, chame Recife 1-3325, alterne 125, décima 1. 1-3325, alterne 125, 1, Mike Foxtrot Serra, tamo aqui. Bom dia. Ciente do desvio 4207, após voo na proa de pelo. Após desvio de pelo. Ok, gente, mantenha a posição. Temos um Boeing da Gol que já iniciou o posto 105 após o mesmo iniciar o táxi. Está autorizado para prosseguir até o passo 3. Você avisou algo mesmo? Afirmativo, ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado. Ok, após o start, desce no 0 no 4, desce no 0. O Zulu está autorizado, Salvador Guanabini, V1 no 0, 0, decola pistão no 0, curva direita, saída gole, eval e após prossegue direto. O controle, Salvador, opera em 1-9, décima 8. Aciona 5426 no transponder e a rota conforme a rota do plano, o Lima Kilo Zulu. Romeu, Fox Lima, prossiga. Confirmando o transponder 5462. Sony 0245. Some, pronto para o acionamento. Autorizado, reporte no través. Colombo no 7 mesmo? Copiado, aguarde um minuto para copiar a Cazu. Ok, então estou ciente, vai primeiro acionar. Me chame novamente para o pulso 6140. Solo Salvador, TAN 3896. TAN 3896, bom dia, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, TAN 3896, reporta antes da Juliette. Alfa Vídeo Direto autorizado descida para 1000, reporte estabilizado na final. Estou com a Airbus da TAM, aproximação para o LS, pista 10. Provavelmente para 1360 na final da pista 1 no 7. Okay? Reporte estabilizado na final no 7, Alfa Vídeo Direto. Alfa Vídeo Direto. Norte, descendo para 1.100, vai preparar na final e ciente do tráfego. Papapá, Fotango, Tango, chamou todo, filho. Jato, autorizado o táxi A, já pode para o cruzamento, Alfa Tango, Tango. Do 3, tem 1, 9, 6 a bordo. Autonomia de 3 horas e 45, alterna Galeão. Copiado 983, taxi a via Juliette Alfa, ponto espera, soma torno no 8, decimal 6. Juliette Alfa, ponto espera, 186, 983. São 3896, aguarda a nossa Juliette. Após o Boeing da Gol passar à sua frente, nós temos uma aeronave que vai prosseguir até o pátio 3. Atento a esse movimento, após essas duas aeronaves, ingressa via Juliette até o 06. Juliette, atento às duas aeronaves, após prosseguir para o 06, até o 3296. 3602, transfere na Tael Leda. 302, suba ao 300, saída da El, fui pro Adilida, reporte ao Batal 150. Saída da El, reportarei na pro Adilida, ou melhor, reportarei passando 150. Pro Adilida, comandou, bom 230, bom dia, agora 150. No 260, desça ao 050, chegada a Mari, foi pro Aditab. Autorizado, 90 graus com uma dúzia de lança. Alinha Palomo 093. Tipo Pituaçu. 219. Utilizando no IRS o TAN 3192. Piturri 1 no 8.612. 8.612, TAN 3192. Salvador, bom dia, tá 3198, 2 milhas para o Índia Serra, baixado travado, já avisou. Gente, tá 3198, continua a aproximação, 37 da Gol vai iniciar a rolagem pista 10. O tráfego pequeno porte à esquerda, na final aproximada de 3 milhas para a cabeceira no zero. Vai manter espera naquele setor sem interferir na sua aproximação. Continua agora, pessoal, tá 3198. 3198, gente. Nova vídeo direto, faça um 360 curto, ou quase um 270 pela esquerda, pode ir interceptando. Vem curto para evitar simultâneo com o segundo tráfego sequenciado para 190, ok? Nova vídeo direto, fazendo um 360 curto. Checa o trem, pista no zero, vento 110 com 10, pouso autorizado. Baixado e travado, livre pouso no zero, tá 310. Índia November Alpha, ingresso rotatória, reporte na mesa. Reportação rotatória, Índia November Alpha. 1983, decolada 52, 198, Goiás. 198, obrigado. 398, chame torre 1 no 8, esmol meia dúzia. Salvador, bom 983. 983, suba ao 360, na saída da El, da sua vigilância. Da El 360, 93. A gente está reinterceptando a ano 7. Enquadre e mantenha a final no 7, aguardando liberação do eixo. O vamos ao TAN e já começa a cruzar o eixo, ok? Ok, vai enquadrar e manter o eixo da 7 aguarda autorizado, vai para dentro do Juliette. Estabilizado 4207. M2 18 decimal 6 dúzia, 4207. Vento não é luz, obrigado, pouso autorizado, vento 120 com 10. Gente, autorizado pouso 97, o Alfa Vitor Juliette. Salvador, bom dia, 4207 da Azul, estabilizado no ILS. 4207 da Azul, sente do tráfego, continua aproximação, aguarde pista 10 livre. Guarda pista livre, 4207. Controle Salvador, o Romeu Fox Lima está através do parque do Pituaçu. 3198 no solo 55, libera a direita, 1219. 3198, bom dia, até 3198, que é Donaire. 3198, bom dia, até Juliette. Alma, reporta 3198. Afirmo, para DTA direto, se autorizado, comandante. Vai ser autorizado sim, eu tô com o Embraer da Azul na curva final, a sua esquerda já ultrapassou em velocidade. Está livre da presente direto pro pátio da EBTA. Romeu Fox, só te ligo. Olha, eu estou visual com a aeronave na final, em breve da Azul, vai prosseguir para o pátio 5 BTA, mantendo a separação. 4207, pista no 0, 100 graus, com uma dúzia, livre pouso. Livre pouso, 4207. Sou Vitor Juliette, no solo 56, 180, para o pátio 4, porte livre. 0 na chegada a mar e foi pro ditado, 038. Salvador, bom 738, informação Mike, passa 210 para 150. 738, desça o 060 na chegada a Mari. 060 na Mari, 738. 103602, chame Recife 13325, alterne 125, décima 1. 3325, 251, obrigado. 3 horas 50, alternado Salvador. Taxi a via Índia e Alfa, ponto espera, chama a torre 118, decimal 6, alternar 6140. 7, Índia Alfa, ponto espera, torre 9, decimal 6, dúzia, alternar 6140, só confirmado, alternado é Aracaju. Ok, Aracaju então. 207 azul, no solo 57, direita, 1219. Gente, direita, 1219, azul 4207. Xavier Juliette, até o 02. Tá, Índia November Alpha, chame sinal curta, baixar o trabalho de Fabrício November Alpha. ETA vai pousar logo na frente da ETA, ok? Papão, meu Fox Trot Lima, considero o solo 58, estacionar em ETA, frequência livre, bom dia. Dado em NS, Excelidão 010, bom, 2000. Meu Fox Trot Lima, tá no plano. Pode, considera o 58 frequência livre em frente a RBTA, bom dia. Opa, bom dia. Nada, até já. Bonita marca. Salvador, gente, táxi autorizado, o esquilo já estacionou aí na BTA, reporte para ingresso no 7. Estamos no 1193, bom dia. 1140, aliás, e mantém a pista no 0. O Azul 4207 prossegue em frente a Alfa Índia até o 0201, confirmando. Tenha Tango Zulu, traço na curta no 7 para pouso, ok? Só um instante, por gentileza. Índia November Alpha, pouso autorizado no 7, 100 graus com 10 nós, Índia November Alpha. É 140, decolagem autorizada, 100 graus, 1 12 nós. Taxi a Juliette Alpha, ponto espera, chama a torre, sequência no 8, decimal meio, ajustado 10, 14. Tango, prossiga. Tá, Vitória da Conquista, 1-0-0, decola 1-0, curva direita, saída Goleval, após direto. O controle de Salvador opera em 1-9, decimal 8, e aciona 5461 no transponder Alfa Tango Tango. Fala, meu Índio November Alpha, solo 02, 180, parte 4, chama pista livre. Vem para acionamento no parte 3. Treca, reporte aliado e pronto, cabeceiro no 7. Juliette Tango Zulu. Xené 6140, decolado 02, 19, 8, boa viagem. 7198, 6140, bom dia. Salvador, muito bom dia, Xanar 6140, passa 1400 metros, sobe nível 350, Fuca. 6140, suba nível 350, saída Fuca, reporte ao passar o nível 150. É, já vai passar para 150, 6140. Livro, né, meu Deus? 190, 90, 0. Gente, chame turre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 262, 260, boa tarde. Salvador, bom 260, muito bom dia, uma mini meia do Interserra, vai sair pra Bolsonaro 0. Gente, 2-0, continua a aproximação, tráfego pro pequeno pote ingressando para decolagem imediata, pista 10, vento é 7-10,12, 1014, aguarde, pista 10. Gente, 1014, aguardando, pista linda, bom 2-0. Mantenha, Jet Tanzulu, tô com o tráfego da companhia declarando a pista 10, vai curvar direita na Gol e tô com o 37 da Gol, já passou marcador externo, que é só um instantinho, por gentileza. No 738, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 4. 2014, vai chamando ILS 738. Como confirmar apenas o POB e autonomia? Copiar. Já colado 06198, controle, boa viagem, Zulu, até a volta. 98, Machimar, obrigado amigo, tem um bom dia. Controle, bom dia, Lima, aquele Zulu, decolou, saída Gole, na sua escuta. Suba uma centena sem restrição, Lima, aquele Zulu. Positivo, uma centena sem restrição, o Lima, aquele Zulu. Repórter atingindo. Reporte atingindo. Bota aí. No 260, solo 07, direita 1219. Direita 1219, boa tarde, 1260. Solo Salvador, muito bom dia, 1260, livrou. 1260, bom dia, Taxi Via Alfa. Reporta antes da Juliette. Taxi Via Alfa, reporta antes da Juliette. São 2.000 agora. É, eu tô recebendo 2.700. É, algum problema então? Quando eu vou checar na cada 1.000 pés possível pra ver qual é o problema aí, ou posso reportar isso pra manutenção? Não, eu tô... O nosso radar tá com problema. Estamos operando um radar devido a informações erradas do radar e ele tá saindo. Então, pode ser que não seja problema sua aeronave. Ah, tá ok, tá, um positivo. Vou no 738, qual a altitude exata que está passando agora? 3.000 agora. decolagem 100 graus, 1, 2, alívio, tango slow, pista 7. Gente, recebo no radar aqui 4 mil pés. Então o problema é aí. Com certeza. Passou o nível 150, Xanar 6140. O Xené 6140, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 12685. 7125, decimal 45, alterne 26, decimal 85, Xané 61, passando uma vez. Localizador, gol 738, aguardando o glide. Temos o Lu decolado 09, assim que cruzar o eixo no 028, transferência 198, controle, bom voo, tango Zulu. Ah, gente, bom. E a dúvida? 2,5, obrigado. Gente, então ali mantém a fase de decolagem imediata, Alfa Tango Tango. Quatro 207, muito bom dia. Aguarde cópia para o Rio de Janeiro 360. É a saída da El Leda e após Leda Bidev. Continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. O tráfego ficando porte vai iniciar pistola zero. Tem só um instantinho, por gentileza. 100 graus, 1, 12, 9, 90. Gente, aguardando, 3, 8. No gol 1260, taxi em frente, Índia até o 03. Índia até o 03, gol 1260. Azul 4207, autorizado, Rio de Janeiro, nível 360, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, por seguro, Upper Zulu 16, após segue a rota do plano, decola pista 10, curva direita, saída da El Leda e após Leda voa BDEV. O controle opera em 199 decimal 8 e aciona 5501 no transponder Cotese. Correto, quando pronto, chame e acionamento no 011, o azul 4207. Alfa Tango Tango, decolado azul 2, 1908. É o controle, tem uma boa viagem. Tango Tango, normal, transponder 05461, ok? 5461 é acionado, vai chamar o controle 1198, o Alfa Tango Tango, grato por isso. Controle de Salvador, bom dia, papapapá, Alfa Tango Tango, decolou 10, passa 606. Alfa Tango Tango, suba uma centena, sai da gole, é forte atingindo. Tá, gente, uma centena sai da gole, confirmando, tá livre da resistência? Afirmativo. Grato, tanque, tanque. Copiado, e qual é o meu passo que encontra? Teleguarde, copia o Vitor Charlie Eco.